E a princesa é assim, ela tem uns bolinhos no meio do campo. É tipo um campo, assim, que você tem o castelo, os castelos, né, um de cada lado. E aí no meio do campo tem uns bolos e tal. E aí você vai lá e dá pra princesa esses bolos. E ela vai ficando mais gorda e mais difícil de carregar. E o objetivo é você carregar a princesa inimiga até o teu castelo, entendeu? Então você deixa a sua princesa gorda pra Por ficar quê? mais difícil pro inimigo carregar ela. Isso, exatamente. Ah, E aí tem as tá. classes básicas, assim, arqueiro, mago e o trabalhador, né, que constrói as coisas. Mas não tá a pena engordar ela, não? Não, não, porque ela emagrece sozinha se você não der mais bolo pra ela. Ah, emagrece fácil, efeito sanfona. Mas ela fica cheia de estria, né? É, deve ficar, hein? Ela começa magrinha, cara? Começa. É facinho, se você conseguir pegar ela no começo, você anda muito rápido, você rouba ela. Por isso que uma das estratégias principais é sempre dar o bolinho pra ela ficar gordinha. Que Ela não aí tem a você menor dá um. dignidade, essa mulher, né? É fácil É que tem a pegar, história do gorda, jogo, né? emagrece. Diz que o bolo é viciante, é o melhor bolo do mundo, não sei o que lá, que a guerra começou por causa da floresta dos bolos. É uma história bem, bem É um jogo babaquinha, assim. machista. Que a Valéria não esteja nos escutando agora. Ah, vocês já estão gravando, é isso? A gente gravou por teste aqui. Deixa eu ver como é que Ah, tá. funciona. Peraí. Vai ficar, né? Vai ficar. Deve ficar, eu jogo em qualquer canto no final. JCast. Varconix. Ah, olá. Lavendel. Olá. Johan. Olá. Com H. Irmão com H, Serafá. Hein? Hein? Cara, um dia eu vou trazer aqui a lista de piadas internas do meu pai. Nenhuma delas tem muito sentido, essa é uma delas. Entendi, o que você falou? Eu falei, olá com H, irmão com H, Serafá. Nossa. E que isso? Eu vou ter que contar toda uma história. Assim, meu pai tem um acervo tipo 10 piadas. E que ele conta elas em loop desde que eu nasci, há 5 anos atrás. Então, elas. Eu já meio que esqueci o que elas significam exatamente. Mas elas têm todo um significado pra mim. A maioria delas é da época que. Sei lá, da época que ele era lá. Testemunha de Jeová militante maluco. Então, realmente não fazem muito sentido. Aquele canto em dupla é testemunha de Jeová? Aham. Pessoal, que é dupla na rua? Isso é Mormon. Ah, Mormon, isso. Tinha dois na van comigo hoje. Esses europeus de roupa social, é Mormon. Não, e. Testemunha de Jeová geralmente é o seguinte: você baixa na tua porta, você abre, uma senhora muito perfumada e com cabelo muito bem arrumado, é uma TJ. Não, aí tava os dois na van e eu vi que eles tinham uma plaqueta no peito, que era tipo. Era preta, Elder, né? Fight me. Era Elder Eric. E o outro também era Elder, algum nome americano. Esse é nome falso, o cara. Não, não é Nick, não. Eles são de lá mesmo. Eles são tipo missionários. É todo louro, nunca viu, não? Tá, mas geralmente é um nativo e um estrangeiro, né? Aqui não, cara. Aqui a gente só vê estrangeiro. Cara, mas o cara tava, tipo, ali nesse caminho que você suando pega. Bicas, sabe, né? Não, sabe a estrada que você pega pra cá? Ah. Então, o cara tava andando por ali, no meio do mato. Acho que eles só andam. Acho que deve ser proibido andar de algum veículo, né, cara? Não, mas ele entrou na van. Ah. Não, eles não são Quakers, sabe? Eles gostam do progresso. Eu falo, eles não são Quakers, eu imagino a velhinha. Não, porra. Eu esqueci o nome em português. Tô andando por aí. Tem um nome em português? Tem um nome. O quê? Dos Mormons? Não, dos Quakers. Malucos? Não, outro nome. Você tá pensando na aveia, por isso que você tá achando que tem um nome. Inclusive, esse cara da aveia, ele é um homem, né? Ele é um Quaker. Ele é um Quaker mesmo, né? É um cara. É um cara que tá na vovozinha agora, né? Esse é o nome, sim. Eu já vi. Enfim, um dia eu descubro, não é importante pro caso. Mesmo porque o começo do assunto off-topic, geralmente a gente fala de alguma coisa. Hoje era pra. Eu ia falar do Teen's Choice Awards, sabe? De como foi emocionante. Mas eu olhei agora. Mas não foi. Foi tão legal isso. A gente conseguiu, cara, a gente conseguiu nosso primeiro troll, assim, sabe, oficial. Isso foi tão legal. E é o troll, né? É um cara de nome. Achei tão legal, tipo, porque assim. Até o Cardoso trollou a gente, cara, fiquei mó feliz. Não, assim, quando pessoas importantes da indústria, você fala pra um certo setor da indústria, né? Quando pessoas direto ou indiretamente ligadas a esse setor e que tem uma relativa importância ali dentro começam a falar mal de você, é porque você tá com uma relevância, então isso é legal, né? Então agora a gente pode falar que o Guilherme Briggs falou mal da gente, isso é legal. Falou mal não, né? Mas deu uma trollada boa. Ele ficou fazendo o Alberto Roberto, Superman Alberto Roberto, lá legal, né? Então vamos explicar, a gente falou que ele era canastrão no último JCast. E que o Superman também é. Por algum motivo ele descobriu, eu não sei se ele escuta o JCast ou se ele tem um satélite que fica, que tem um software que... Peraí, ele dublou o Superman, não o Batman. Não, eu tô falando, um satélite tipo aquele do Batman, mas que ele capta toda a transmissão de áudio e ele reconhece quando o nome dele é mencionado em qualquer transmissão de áudio do mundo. Ele vai e separa arquivo, ele vai lá e escuta. Não, cara, acho que alguém que escuta a gente dedurou a gente. Então você, primeira regra do JCast, não se fala sobre o JCast. Então, sabe o que é escroto agora? É que aquele negócio, tipo, não é que a gente acha, é que a gente acha. O problema é que se agora a gente for começar a dizer que, na verdade, a gente até curte o trabalho dele, vai dar a impressão que a gente tá querendo amenizar a merda, não, né? Foi o que eu disse no Twitter e todo mundo falou que eu tava botando pano quente, né? Só que não é, cara. Tipo, a gente comentou dele ter esse jeitão dele e aquela fala dele do Superman. Quem hoje puxou a história do canastrão foi o Luan. Sabe, do jeito que eu sei que o Luan é, provavelmente ele tava realmente querendo dizer que o... Não, o Luan realmente acha o Graham Briggs um mau ator. Eu não acho ele um mau ator, tanto que o cara tá empregado. A gente pegou o termo canastrão e jogou na nossa cabeça aquela imagem... Não, assim, a gente não quis dizer canastrão mau ator. A gente quis usar o termo mais de... Cara, ele... Cara, você gosta, né? Como é que é o nome? Como é que é o personagem? Darkseid. Você que isso, gosta? Cara? Ele tava lutando com o Darkseid, pô. Você gosta, né, Darkseid? Tipo, Você aguenta. Quer dizer, é engraçado, aquela vai. Aquela coisa conquistadora, né? Aquela coisa do Juan. Então, assim, a gente zoou, cara, porque é engraçado. Desculpa, agora, por exemplo, eu adoro o babão que ele faz. Assim, de uma forma geral, eu não curto o Superman dele. Porque o Superman é um personagem de água com açúcar. Cara, né? Eu ouvi... José Serra, chuchu. Mas eu ouvi o Superman americano e eu prefiro o Superman dele, cara. Eu ouvi aquela cena do papelão em inglês e em português. Até por isso que eu botei em português no post. Que eu prefiro a versão em português. O Superman, em inglês, ele tem uma voz muito jovial, sabe? Não sei, não combina com aquela imagem forte dele. Eu acho o Superman do Briggs soft demais. Mas assim, soft é porque o Superman é americano. É o Justin Bieber dublando. Meu Deus, que legal. Anyway. Mas assim, foi muito legal, assim, a gente ser trollado, assim, violentamente pelo Briggs. A gente descobriu que, de uma forma ou de outra, nem que seja uma edição do GQS, ele ouviu, o que é sempre bom. A gente descobriu que ele tem muito tempo livre, porque ficou muitas horas falando mal da gente. Depois você fala pra eu não ir ideia, né? Não, assim. E assim, mas eu não tenho nada contra ele, mesmo porque os animes que reclamam que ele traduziu, papapá, Yu-Gi-Oh!, eu não ligo pra esses animes. Então, I don't care se ele detonou com o filme de Yu-Gi-Oh!, blá blá blá. Quem se importa? Foda-se, né? Pro filme de Yu-Gi-Oh! Eu gosto de Yu-Gi-Oh!, mas tu faz, eu não vou discutir com ele. Eu não gosto de nada de Yu-Gi-Oh!, não tô nem aí pra se ele estragou e tal, a dublagem de Yu-Gi-Oh! Então. É isso, cara. É, isso é castigo pra vocês terem resolvido falar de HQ num podcast de anime. Aí acontece essas coisas. É um soft, Johan, porra. É um bom soft, que a gente falasse o quê? Não de HQ. Adorei o comentário do cara, assim, que ele colocou lá. É, foda-se os quadrinhos. É o Tucano. Na verdade, o Tucano é o nosso primeiro troll. Ele fica fazendo comentários monossílabos raivosos no GQS. Mas é o Tucano? Não, é um outro Tucano. Ah, tá. Calma. Isso não tá tão assim. Todos os famosos quando o GQS agora, né? Foi gente famosa da gente, né? É. Mas é isso, foi legal você trollado pelo Briggs, foi uma honra, e isso não é tentar... E pelo Cardoso, ser trollado pelo Cardoso, mais interessante ainda. Isso não é tentar botar pano... E até o Azaghal comentou da gente. Não, isso... O Azaghal falou, como assim chamaram o fanfarrão do Briggs de canastrão? Não, mas isso não é botar, tentar amenizar a merda, não. Tipo, realmente é uma honra que eles nos odeiem. E a gente não faz sentido mesmo, a gente fala besteira, hein? E é isso. É porque, sabe, a gente tá falando que a gente gosta do cara, mesmo tempo a gente fala que ele tem tempo livre, a gente não faz sentido. Gente, ter tempo livre não tá ligado, não tem nada a ver com a moral de ninguém, sabe? Qualquer opinião retratada nesse programa não representa a minha opinião. Hoje nós vamos falar de Johan. De mim? Legal. Vamos passar um podcast inteiro pra Johan, essa aqui era uma surpresa. Esta é a sua vida. Primeiro JCast biografia. Pode entrar o primeiro depoimento que a gente gravou lá da Freira. Ah, sim, a Freira. A Freira responsável pelo trauma que fez ele ajoelhar no milho lá. Nós temos ela aqui, Johan. Ela está viva. Coitado, só se for um zumbi, que ela já estava morrendo naquela época. Cara, vaso ruim não quebra, não faz isso. Nossa, ela tinha que ter, sei lá, uns 112 anos agora. Freira dura pra caramba, velho. Não, sei lá, não fuma, não bebe. É, energia vital, reserva. Vamos falar de quem, Johan? Comédia japonesa? É, na verdade é o seguinte, o Johan, ele fez um artigo lá no blog, bem legal, sobre comédia, etc. E aí a gente lendo o artigo, resolveu estender esse assunto um pouco aqui pro áudio também mesmo, porque a grande parte das pessoas que escutam não passam nem perto do blog, então não leram a porra da matéria. Então é legal que a gente desenvolva um pouco esse assunto aqui no áudio e tal. E eu, inclusive, enquanto eu tava fazendo o texto, vocês estavam me pedindo pra não deixar muito completo, que era pra poder falar um pouco mais no cast. É, e você até comentou que é um assunto que você gosta, ia ser difícil se segurar. Não sei quanto você segurou ou não, a gente vai descobrir agora. Mas a gente sabe que o Johan gosta muito desse assunto, porque você estar com o Johan no MSN é ser bombardeado a qualquer momento por um vídeo engraçado do YouTube que ele desencava, não sei de onde. Ou então... Ah, esqueci o nome, cara. Qual que é o nome, Johan? Isso aqui? Daqui no Sky. Daqui no Sky, isso. Ou então com a primeira parte de 50... com 10 minutos cada uma de um especial do Gatilho Sky. E que ferra seu dia, porque você começa assistindo e não consegue parar mais. Uhum. E tem alguém falando comigo, você e eu. É, eu mandei um link pra vocês verem de algo, de um quadro do Gatilho Sky que postaram. Viu? É disso que eu tô falando, é disso que eu tô falando. Tá aqui mandando, meio da gravação. Agora, por exemplo, eu fico no YouTube vendo o Zack and Cody Gêmeos a Bordo e não fico mandando pra ninguém. O Zack and Cody é, pelo amor de Deus, né, cara? Então, Yohan, por que a comédia japonesa, por que você acha graça no humor japonês, assim? Por que só a gente acha graça no humor japonês? Né? O que tem de engraçado? O que é legal? Quais são as características, pô? De onde surgiu? Eu acho que assim, antes de... Ô, Yohan, quando que os japoneses começaram a rir, assim? Quando foi a primeira risada documentada no japonês, assim, na história? É recente, né? Acho que depois que abriu os portos. Provavelmente, não tinha muito motivo pra ser feliz antes, né? Que isso, Manzai é antiguíssimo, é. Antes de existir um brasileiro, já existia comédia japonesa. Ah, mas eles deviam dar risada, sei lá, do cara que ele matou ontem na guerra. É, não era tudo sangue e violência? De como o intestino dele caiu legal e fez black, como caiu no chão. A única coisa que eu pensei em falar primeiro era da indústria de entretenimento japonês, que eu acho legal ressaltar esse ponto de novo, né? Que nem a gente falou aquela vez do Morning Musume. Fique à vontade. O importante é que, assim, pra entender o que a comédia é hoje no Japão, né? O que, por exemplo, esse Gaki no Tsukai que vocês falaram, que eu gosto, como que isso chega no Ocidente, né? Por que isso toma essa importância tão grande? É que eu acho que, assim, vale ressaltar aquele ponto que a gente já tinha comentado no podcast de Morning Musume, de falar que a indústria de entretenimento japonesa é gigantesca, entendeu? Representa 5% do PIB japonês, que são... O PIB japonês são 5 trilhões, ou seja, são 250 bilhões de dólares, 5 trilhões de dólares. São 250 bilhões de dólares gastos por ano com entretenimento no Japão. E isso equivale ao PIB inteiro da Argentina. Então, assim, é muita coisa. Comédia também dá dinheiro pra caramba, assim? Sim. É que nem se vocês leram o post que eu fiz lá, não dá pra separar muito a TV, os programas de variedade que dominam a TV japonesa. É difícil separar isso da comédia, porque hoje em dia eles sempre em qualquer programa de variedade japonês vai ter um comediante. Então eles são muito presentes. Só a pinta daqueles apresentadores já te faz mijar de rir, cara. Eles são muito esquisitos, cara. Fica passando aquelas reportagens bizarras com a carinha deles no canto, assim, rindo do que tá passando, né? E é sempre um tio de terno muito estranho e, porra, muito escroto aquilo. É, porque esse negócio de ter esses programas tradicionais e que todo mundo passa a mesma coisa vem do fato de que japonês não importa cultura, né? Eles não são que nem nós brasileiros, que importamos a cultura americana muito forte, né? Tipo, música no Brasil é totalmente música americana, né? Só o que passa na rádio, numa rádio comum, é música sempre americana. Eles não, eles fazem o contrário, né? Eles dão essa preferência a exportar cultura do que importar. Então eles são muito fechados para esses modelos de entretenimento americanos, ou então... internacionais. Então eles criam muita coisa e essas coisas que dão certo, elas se perpetuam por muito tempo dentro do entretenimento japonês. Assim como é o caso da comédia, né? Porque você nunca vai ver um stand-up de um americano lá fazendo sucesso. Que nem aqui. Não sei se vocês já viram aquele de Chris Rock e tudo mais que passava na HBO. É muito bom, a gente consegue entender. Só que o japonês não assiste aquilo, entendeu? O humor americano, ele é muito pautado em ironia. E a gente já comentou aqui que o japonês não é muito bom com ironia. É, os japoneses não são muito irônicos, já eles são mais visuais, mais gráficos mesmo, não sei. Eles dizem que o próprio idioma japonês não tem muito espaço pra ironia, assim, né? Você não vê um personagem de anime sendo irônico. É porque, sim, a ironia americana, ela é aquela ironia cortante, sabe? Ela é a ironia pra provocar mesmo. E o japonês acho que é polido demais pra isso, né? Ou não? É a impressão que eu tenho, o que você acha? Eu acho que não, eu acho que assim, eles realmente têm essa maneira, né, mais comportada de ser e tudo, mas os comediantes exploram muito isso, de fugir do padrão pra criar comédia. E esse pessoal do Gaki no Tsukai, que na verdade são os comediantes do Downtown, que é a dupla chamada Downtown, eles exploram muito essa parte de ironia, de tirar uma onda, mas assim como vocês falaram, realmente não tem muito espaço na língua japonesa pra ironia. Então é uma coisa menos subentendida medida e mais assim, amostra. Então não sei se, né, aí realmente você pode até querer não considerar isso como uma ironia, mas eles falam muito de temas polêmicos e tudo, só que falando isso de uma forma direta, que é o contrário do que um japonês normal faria. Então eles expõem determinados assuntos que a sociedade não fala diretamente, e eles usam isso pra fazer comédia, né? É, isso, a gente tá falando mais ou menos disso, tipo, eles não têm essa ironia ocidental que a gente conhece aqui, né? Eles não vão ter aquela ironia cortante do cara tá lá falando e se achando ou espertão e falando mal dos outros nas entrelinhas, sabe? Não tem isso. Como o Johan falou, eles mostram e a forma que eles mostram acaba... Como é que eu vou dizer? Não é como se eles não usam a ironia no texto. Eles usam a ironia na situação. Dá pra entender o que eu quero dizer com isso? Sim. Aham, sim. É porque assim, eles têm menos impedimentos do que a gente tem pra falar mais abertamente de assuntos que seriam, assim, entre aspas, polêmicos, né? Ah, porque, com assim, o japonês não tem uma ideologia fixa, que nem um ocidental. De bondade, de um exemplo social de como as pessoas devem viver. Isso não é uma coisa muito, muito forte no Japão, assim, em termos de sociedade, né? Porque você pode ver que lá tem vários grupos de comportamentos e tudo. É muito variado, é muito mais variado, e por isso mesmo a gente acha muito mais estranho do que nós temos aqui no Brasil. Tem e não tem, né? Você não tem um compromisso de interesse. Você tem um compromisso social, assim, mais financeiro e de postura. Não de interesse. Como é você, assim, esse padrão de é o compromisso japonês, na minha opinião, é claro, né, posso estar falando porcaria, mas é que assim, pra mim o compromisso japonês é com o país, de fazer o país crescer. Então todo mundo sabe que tem que trabalhar e que não adianta você ficar querendo dar uma desperta pra cima dos outros, que isso não faz o país crescer. Mas fora isso, eles não são muito preocupados assim, socialmente, em se, que nem falam muito dos otakus e dos nichis e tudo mais, mas vê se é feito alguma coisa de fato pra acabar com isso. Não, que eles consideram isso um problema social, só que é o seguinte, o problema é seu, você não quer contribuir pro país, azar o seu, né? Não, os Nietzsche eles até tentam, porque os Nietzsche não só não contribuem com o nariz, como eles sugam o dinheiro do país. Mas ainda tem muito, né? E ainda cresce a quantidade de pessoas assim, né? Com certeza, se tivesse no Japão, provavelmente seria um. Eu falei, cara, eu sou um aqui no Brasil, quanto mais se eu tivesse no Japão, isso é institucionalizado lá. Outra coisa assim, que é assim, pra falar dessa parte de entrar em assuntos sensíveis e tudo, é que o japonês não tem esse compromisso religioso, né? Como que tem no Ocidente, que é um fator cultural. No Japão, assim, a maioria das pessoas tem 3-4 religiões, é budista, shintoísta, tudo ao mesmo tempo, só que eles seguem aquela religião que é... Como é que eu posso dizer? Ela seria mais ritualística do que na ideologia, sabe? As pessoas são mais presas à superstição e os rituais e a tradição da religião do que nas ideologias que a religião passa. Então, sabe, falar, brincar com coisas assim, tipo de religião que poderiam tocar, não é uma coisa muito sensível para os japoneses não ligam muito para isso, né? Não é, a religião no Japão não é essa coisa intocável que é por aqui. Não, tanto que eles usam o moe da garotinha que trabalha no templo. Seria pois é. Uma coisa um pouco desrespeitosa se fosse por aqui. Não, assim como eles vão fazer a garotinha religiosinha. Assim como eles têm um mangá lá do Jesus jovem morando em Tóquio, mas ele tá morando com o Buda. Então, você não pode dizer que eles cagam para Jesus, mas não mexem com o Buda. Não é, não, não assim, é que, né? eles tiram o só da religião de fora, não, eles falam de todas as religiões, eles não têm essa coisa de respeito à imagem. É, o sincretismo religioso é bem presente lá, né, realmente você acha que tudo é todo, é assim, todos são de todas as religiões, né? tudo é misturado, isso é bem interessante, né. E outra coisa de falar do entretenimento é que é o seguinte, né, a distribuição de renda no Japão é muito grande, né, 90% dos japoneses são de classe média, então essas pessoas têm dinheiro pra consumir, né. Eu tava até discutindo isso com um amigo meu agora há pouco, falando o que que a gente consome de verdade de entretenimento no Brasil, o que que você paga? Cinema e a maioria das pessoas esporte, certo? Fora isso, o que que as pessoas compram de verdade? Nada. Ah, e álcool? Eu digo em forma de entretenimento. O álcool seria um vício, não entretenimento. Né? Assim, elas pagam TV a cabo, no máximo, vai. É. E olha lá, né? Quando não faz o gato pra pegar todos os canais, pagando só a Globo, né? Se você for... a maioria... Se você não for, quando compra uma TV a cabo pra comunidade, puxa um gato pra todo mundo, então... e todo mundo divide a mensalidade. Inclusive, eu não faço isso porque no condomínio que eu moro não tem como, né? Mas se você considerar festa uma forma de cultura, o brasileiro gasta bastante com isso. Com boate, balada. Mas isso é outra coisa, né? Não, mas eu digo em forma de entretenimento, eu digo de produção de conhecimento, de televisão, de rádio, de música. Qual foi a última vez que algum de nós aqui comprou um CD daqui do Brasil? Ah, tá. Brasileiro... brasileiro, deixa eu pensar. Eu nem lembro. De vez em quando, até alguns compram livro, o pessoal compra livro. Não, peraí. Mais ou menos. Não, CD brasileiro, eu acho que aquele CD do El Chan, do Egito. Nossa. Alguém me deu aquilo na época. Acho que o meu último foi aquele Chiquititas da festa. Sabe qual é? Ah, mas é brasileiro. Que eles estavam vestidos de é gala. Brasileiro com o pezinho na Argentina, né, cara? Não. Ou seja, o que que faz isso? 10 anos por aí? Quando não tinha internet. Eu comprei, né, DVD de Capitu. Meu irmão comprava CD da Eliana. Então, o último CD que a Eliana lançou foi o último CD que meu irmão comprou. Faz tempo, hein? É. Não, eu digo assim, é claro que pode ter pessoas que vão estar ouvindo e já falando, não, eu compro o livro, eu compro o DVD, mas a maioria da população... Compra, né? Porque livro não é fácil de substituir pela internet, etc. Então, quem tem cultura suficiente pra gostar de ler e tal, compra livro. Mas é a minoria, né? Não é... Não, e compra num volume muito menor do que em outros países o pessoal compra. Não, porque mesmo a galera que gosta de ler, nem todo mundo que gosta de ler, que tem o hábito de leitura, vai comprar livro, vai recorrer à biblioteca, vai ter que emprestar com algum amigo. Porque não vai ter grana pra comprar livro, né? Livro é uma coisa muito cara. Você vê, por exemplo, no Japão, só com mangá, são 6 bilhões de dólares por ano que o japonês gasta. No total. Pois é. Então, é muita coisa, é muito grande, é uma indústria gigantesca, sabe? A música, música representa, sei lá, quase, quer dizer, a animação japonesa, ela representa 60% da animação mundial, entendeu? Então, tipo assim, eles produzem demais. O fato que eu tô querendo ressaltar aqui, pra começar a falar dessa parte da comédia, é isso. Que eles produzem muito entretenimento porque o povo japonês consome muito entretenimento, sabe? Música é uma indústria de 40 bilhões de dólares no Japão. É o segundo maior produtor de música no mundo, só perde para os Estados Unidos. Isso porque os Estados Unidos exporta para todo mundo, né? Não, então, isso eu sempre comentei, assim, quando eu comecei a conhecer esse mundo fonográfico japonês, comecei a ouvir e tal, comecei a perceber que eles têm um número de artistas e uma variedade musical e uma riqueza, assim, na produção dos clipes e dos CDs e não sei o quê. Que se equipara a esses países que a gente conhece, mas que vendem pro mundo inteiro. E lá não, lá é tudo fechado, eles não exportam e é muita coisa que tem lá dentro. Então eu penso, pô, o que acontece, né? Pra quem que eles estão vendendo tanta coisa, né? É porque realmente é menos gente, mas todo mundo compra, então. Outra coisa de entretenimento que dá pra falar que assim, é bem polêmica, assim, é que nem pornografia. O Japão é o quinto maior produtor de pornografia no mundo. Peraí. É polêmico falar de pornografia no J-Cast? Né? Não, assim, eu digo assim, que é um negócio assim que as informações que são passadas, elas não são confiáveis porque falta dados. Então com os dados que se tem, eu dei uma pesquisada falando assim que o Japão é o quinto maior produtor de pornografia no mundo, só que ele é o terceiro que mais ganha dinheiro com isso, entendeu? Porque, assim, os maiores consumidores é a China e a Coreia do Sul que consomem o produto japonês. Peraí, entendeu? O Japão é o terceiro e a China e a Coreia do Sul são o primeiro e segundo? Isso, consumidores de pornografia. Ou seja, o Japão é primeiro, segundo e terceiro ao mesmo tempo? Exatamente. Assim, porque na China você não vai ter produção. A Coreia do Sul é muito pequena. E o Japão faz demais, né? É porque as chinesas chegam a ser mais cabeludas que os japoneses, não? E ninguém gosta. É porque, sei lá, né? O pornô chinês deve ser na calçada. Um cachorro passando lá no fundo. É com a vovó, virando, né, lixo. É com a vovó na pastelaria. Cara, eu ia falar, pô, quinto, né? Esperava mais do Japão. Aí falou terceiro. Ah, beleza, terceiro. Mas agora... É o quinto maior... É que, assim, é o quinto maior produtor, só que é o terceiro consumidor. É o terceiro que, assim, que mais ganha, mais tem receita com isso. Então, você falou quinto, eu fiquei meio assim. Não, o Japão é mais do que isso, né, cara? O Japão, esse não é o Japão que eu conheço. E você falou terceiro, esse eu falei, faz um pouco mais de sentido. Só que primeiro, segundo e terceiro, aí sim. Esse é o Japão que eu conheço. Só que negócio, a indústria fonográfica é gigante, mas ela tem muita qualidade. A animação é gigante, mas tem muita qualidade. A pornografia é gigante, mas não tem muita qualidade. Aí, nesse caso, realmente, a gente tem que dar... Tem que ressaltar isso. O Yohan vai ficar quieto, porque ele gosta. O que não, é que eu não posso falar junto com vocês, por isso que eu paro de falar enquanto vocês estão falando. Não, sei. Mas eu sei que você gosta também, Dark. Eu sei que você curte. Eu? Pornografia japonesa, mas realmente não dá pra mim, assim. É demais pra mim. É, vai do gosto, né? É que assim, é muito diferente, né? Daria um outro programa em si pra falar disso, né? Porque... Certeza. As coisas que o Yohan entende, mais no meu sumir, é pornografia. São as necessidades básicas do ser humano. Todo animal tem esse instinto, né? Lolis e pornografia, né? Todo animal, de qualquer espécie, tem o instinto de sobrevivência, né? De se abrigar, né? E de ouvir o Mônimo Sumer, de consumir pornografia japonesa e de dar umas risadas. Vamos voltar pra comédia. Vai, continua. Sim, aí falando, né? Falando agora de comédia, né? Comédia no Japão mesmo começou com o que se chamava de Hakugo, né? Não sei se vocês vão lembrar disso. Que é tipo assim, geralmente é um cara sozinho, que ele sentado no futonzinho assim, e geralmente com leque ou algum pedaço de madeira, alguma coisa pra fazer um som, e ele faz meio que um monólogo contando histórias de comédia. Eu já vi isso por aí. É, então, é que isso chama Hakugo. Isso foi o que veio antes do que é o que foi o que veio primeiro, e é o que foi mais famoso até a metade, até 1970, entendeu? Então, eles eram mais puxados assim pro lado do storyteller mesmo, de contar histórias, e usando a própria voz, entonação, pra fazer a graça na história, fazer um papel feminino, ou então fazer algum som pra assustar, pra fazer alguma coisa assim, entendeu? E eles contavam essas histórias, e isso foi, isso é muito tradicional, assim, né? Porque se você falar de comédia japonesa, né? A comédia que é hoje em dia, que é a mais famosa, que é o Manzai, ela existe desde 794, depois de Cristo. Entendeu? Esse Hakugo então, é de que época? O Hakugo é de, ao mesmo tempo, só que é um pouco antes disso. Talvez uns 500 depois de Cristo, alguma coisa assim, entendeu? Aquele negócio legal de, tipo, duas pessoas, uma pessoa senta e a outra veste um casaco e faz os braços, é dessa época também? Não, eu já não sei, nem sei. Sabe do que eu tô falando, não? Não. Tipo, tem um casaco largão, aí senta uma pessoa e a outra pessoa fica atrás. Aí a pessoa de trás bota os braços no braço do casaco e a outra pessoa fica no meio. Fica a cabeça da pessoa do meio, a pessoa de trás fica escondida ali embaixo. Qual é o propósito disso? Eu nunca nem vi isso. Diferente do corpo da pessoa, sabe? É engraçado. A pessoa sozinha pode fazer isso, né? Não. Não, pô, porque a pessoa de trás tá escondida embaixo do casaco. E tá só os braços dela. E a cabeça da pessoa da frente, entendeu? Qual é o propósito disso? Cara, é engraçado. Sei lá, se é um japonês 1000 anos atrás, eu ia achar engraçado. Bom, a mão mexe diferente. Sei lá, o cara não tá vendo o que ele tá fazendo, tá desastrado. É, o que tem assim que eu posso lembrar perto disso é aquele pessoal que contracena vestido todo de preto. E aí eles manipulam os objetos, ou então manipulam as pessoas no palco. E você, diante de um fundo preto, e eles todos vestidos de preto, e é como se você não visse eles. Isso também é bem tradicional, bem. E o Japão, eu já vi faz, várias vezes. Hoje em dia, na TV, o Japão faz umas coisas muito mirabolantes com isso. Não, assim, isso é legal, isso tem um propósito, claro, é muito maneiro. Agora, esse negócio do braço realmente não faz o menor sentido. É humor infantil, sabe? É coisa de criança, bonitinho, é engraçado. Ah, tá bom, então eu perdi minha criança 1000 anos atrás no Japão. Bom, aí depois disso, né? Teve o Hakugo durante muito tempo. E aí, depois de um tempo, surgiu a comédia Manzai, né? Não que ela surgiu, ela foi se popularizando. Que essa comédia Manzai, como eu falei, ela veio desde 790 depois de Cristo, muito tempo atrás, e ela se baseia num festival de Ano Novo, em que tinham duas pessoas que vinham contar histórias e tudo, que eles diziam que eles eram representantes dos deuses e vinham trazer mensagens de boa sorte. E isso funcionava mais ou menos como se fosse um stand-up. E aí eles criaram esse Manzai, criou o conceito do bokê e do tsukomi, que hoje isso é muito usado até em animes, na indústria japonesa, assim, sempre você vai ter um personagem que é um que fala as besteiras e que é mais, assim, mais bobalhão e tudo, mas que ainda assim é muito inteligente, e tem outro que esse seria o bokê, e tem outro que é o tsukomi, que sempre vai responder e falar pro outro calar a boca, ou então tentar botar razão no outro, e é quem dá o tapa na cabeça, sabe? Ou então ele bate com aquele ventilador gigante. Desde a época já rolava a batida? Já rolava, sempre rolava. Assim, é porque 80... Bom, eu escutei pra primeira vez desse termo em Luckstar, né? Também. 80% da comédia de Skate Dance é puro Manzai, sabe? Uhum. É, claro, é o Bossum falando besteira e a Onihime brigando com ele, sabe? Muito Keion, não precisa ir muito longe. Keion, semana passada, eles usaram o último episódio agora, semana passada, não, dessa semana, eles estavam falando disso, porque a Aritsu é como se fosse a Bokê e a... Eu sempre esqueço o nome dela. Qual delas? A baixista. A Mio? A Mio, que é a... Lembra da Mio? Olha só, eu não vejo Keion e eu conheço a Mio, pelo amor de Deus. Que isso, não lembra a Aritsu, né? Justamente a Aritsu. Eu só lembro, eu sei quem é a Mio, é a minha favorita, só dela que conheço. Ah, naquele episódio que a Yu e a Asusa tocam naquele festival dos velhinhos, elas também fazem um númerozinho de bokê, bem... Isso, depois tem a Mug também, que ela fica pedindo pra alguém bater na cabeça dela, aquilo é puro bokê. Durante o episódio a Aritsu fala, eles usam isso, é muito presente na cultura, assim, nessa parte de entretenimento, né? A Yui, ela é o bokê, né, cara? Que é total. Só pateta, aquela besteira. É, e aí começou assim, né, o Manzai começou, e tinha o Manzai em todos os lugares, porque o imperador do Japão, ele tinha uma trupe de Manzai Jedi dentro, do castelo imperial e que se apresentava pra ele. E isso foi ficando famoso no Japão inteiro. E tem umas aí de... Não, devia ser os artistas mais mal motivados, assim, do mundo, né? Eles têm que, tipo, fazer o imperador rir, só. Cadê a plateia? Tipo uma obra corte, né, cara? Coitados, né, cara? O comediante gosta de uma plateia, gosta de desafios, né? Imagina. Continue, Johan, desculpa a interrupção, idiota. Aí, não, aí que começou assim, né? E aí tinha o Manzai de Tóquio, tinha o Manzai de Hokkaido e o Manzai de Osaka, que foi o que foi se tornando mais, o mais conhecido, assim, não mais conhecido, mas o mais popular, porque... Peraí. Isso desde o tempão atrás ou... Desde um tempão atrás. Sério? Desde um tempão atrás. Uhum. Eu sei que, assim, o pessoal gosta também muito do Manzai de Osaka pelo sotaque, né? É, isso que eu ia falar agora. Que, assim, o sotaque de Osaka seria mais ou menos correspondente do sotaque caipira pra gente aqui na comédia brasileira. O pessoal acha engraçado só o sotaque em si. É, em Azumanga Daioh não tem uma... personagem, chamam ela de Osaka, né? Tem. Ela de Osaka porque ela é desse lugar, ela fala engraçado. Eu não vi, mas eu sei de fama isso. Aí ela fala, ela pede que é um monte de coisa estranha, fica falando um monte de besteira. É engraçado. Eu vou ver em breve. Tá no bolo. Azumanga é muito bom. E aí teve. Aí, né, aí começou a se popularizar o Manzai de Osaka exatamente por causa disso, por causa do sotaque e também do timing deles. E eles foram os que começaram a usar mais essa parte de contato físico, de bater. Que foi aquilo que a gente falou, né? O comediante faz aquilo que a pessoa comum não tem coragem de fazer. Então, é engraçado ver um cara batendo no outro, porque isso não vai acontecer nunca no Japão. Por isso que tem muito na nossa comédia, tem muito desse contato físico, né? De pancadas, de tapa na cara, que eles chamam de binta, que nem aqueles que todo mundo, não sei quem conhece, aquele Ugaki no Tsukai, que tem aqueles desafios que você não pode rir, senão você apanha. Então, sempre tem esse contato físico. Começou com isso, entendeu? E isso veio ali mais da parte de Osaka mesmo. Tinha uma vez que eu vi que estavam assim, eles estavam todos numa biblioteca e não podiam fazer barulho porque estavam numa biblioteca. Achei assim, eles poderiam simplesmente dizer que a brincadeira é, não vale fazer barulho, mas não, eles de fato vão pra uma biblioteca. Aí um bando de japonês e um negão enorme, totalmente deslocado ali, que obviamente, como é um negão, é um alívio cômico. É um negão retardado. Eles amam o negão retardado. E aí... Maguila ia fazer um sucesso absurdo no Japão, né? Nossa senhora, ele faz aqui, né? Imagina lá. Aí era legal porque tinha uma parada de que tinha uma hora eles erravam a pergunta lá, e se errasse a pergunta, acontecia uma coisa muito dolorosa com um deles, só que eles não podiam gritar de dor nem nada. Aí chegou uma hora que tiveram que tirar um pelinho do nariz de um deles, sabe, com uma pinça. E o cara se contorcia todo pra não gritar e tal. E o negão. Aí no final do programa era todo mundo no karaokê. E o negão cantando. O negão é o Bob Sapp. Ele é um lutador de. Como é que chama? É aqueles vale tudo, né? E eles. No Japão é muito forte. Tem aquela. Eles têm o campeonato lá e tudo. Que vão muitos brasileiros vão lá lutar e tudo. Esse cara Bob lutou Sapp, com o Kinnikuman um tempo atrás, eu acho. Ele lutou com muita gente. Ele virou uma micro celebridade lá. Virou um talento. Eu acho que eu já fiz um post sobre ele. Não é o que atrás aí, eu não sei se desse vídeo que eu vi era o mesmo negão, mas devia ser, né? Não deve ter tanto. Não, você falou era um brasileiro, não era não? Não, eu falei muito tempo atrás, eu tinha postado uns vídeos aí de um negão retardado, tanto que no site que eu achei o povo tava criticando um pouco essa postura dos japoneses ficarem ridicularizando os estrangeiros assim na televisão. Então eu acho que o cara gosta, né? É o emprego dele. Cara, estrangeiro, e não é só questão de negro não, sabe? Negro, branco, qualquer estrangeiro, japonês, eles são muito engraçados, todos eles. É legal porque o todo ponto desse negão, todo ponto assim do quadro era dois japoneses conversando com ele e ele falando errado o japonês. A cada vez que ele errava, o povo se mijava de rir, sabe? O povo se esvaía, risada. Era muito engraçado. Aí legal que você tá rindo de um negão ridículo, mas sua consciência não pesa. É, cara, a gente faz isso no Brasil com o Maguila, então. Não, tipo assim, o Maguila pede, né? É outra coisa. Eu tô me divertindo com o horário político, cara, porque cada vez. Não, é o Maguila, o Tiririca, é todo mundo. Tiririca tá ótimo, cara. Cara, Tiririca 222. Voz em Tiririca, que pior que não fica. Aquele que ele vira e fala. O que um deputado federal faz? Ele não sei. Na realidade, eu não sei. Mas vote em mim que eu conto pra vocês. Cara, eu vou falar aqui. Eu vou votar no Tiririca. Eu também, cara. Porque eu não devia ter isso. Cara, mas ele vou. É o candidato mais honesto de todos eles. Ele tá falando a verdade. Eu quero isso aqui porque eu preciso trabalhar. Tem um que ele vira e fala. Ah, eu quero ajudar os pobres, inclusive minha família. Perfeito, cara. Perfeito. Ah, tá uma palhaçada. Que Aguinaldo Timóteo. Leandro KLB. Nossa, Leandro KLB com a camisa. Todos contra a pedofilia. O que será que aconteceu com esse garoto, né? Porque ele fica tão nervoso assim, né? Muito bem pensado, cara. Quer dizer, ele começou novinho cantando, aí agora de repente revolta, abandona a música, vai virar político, contra a pedofilia, quer dizer, né? O carro-chefe da campanha dele é esse, né? Não, tá uma comédia pura, né? Legal é o Serra, que sempre foi muito elitizado, né? Aí tô tentando dar uma imagem popular pra ele. É, ele tá comendo as pessoas, né? Hã? Você não viu o Serra Comedor, não? Não. Cara, preciso mostrar o Serra Comedor pra live, vídeo. Eu ia falar que a campanha dele, eles já produziram uma favelinha em estúdio, aí fica uma galera, fica uma roda de bar, assim, tocando um samba, cantando a música dele. Sério? E uma criança soltando pipa. Não, e a postura dele mudou, povo, né? Cara. Ele tá mais, ele tá mais relaxado. Ele tá relaxado. Ah. Se o Lula mudou de revolucionário comunista pra petista cor-de-rosa, por que que o Serra não pode fazer, né? Cara, porque é muito mais bizarro. O Lula, pelo menos, sei lá, ele tem cara de tio bonzinho, burrão, assim, legal. Mas o Serra, sei lá, ele não tem cara de povão, sabe? Não tem jeito, sou falso. É um vampiro brasileiro, pô. Cara, o partido do Tupac. Ele não é o Edwards, tá? Ele não é bonito, ele não brilha no sol. Deixa eu mostrar o... A careca do Serra brilha no sol? Deixa eu mostrar o Serra comedor pro live. Acho que brilha. 8 segundos, peraí. Como ele, como a mãe dele que eu conheci também, como a Vânia, que é sua mulher, como o Damião, como a Andréia, como a Dona Maria. Ah, eu vi, eu vi. Eu vi. Ai, morri. Que foda. Serra come todo mundo. Cara, essa foi a risada mais escandalosa da história do GQS, cara. Mas, nossa, que sincero, né? Ele não deve gostar mesmo do Serra. Cara, mas foi muito engraçado. Eu vou gravar isso, esse sample pra tocar em todos os programas. Caralho, muito bom. Tá, me recuperei, pronto. Vamos voltar pro Japão. Cara, política política tem que ser com o Simão da Folha lá. Cara, ele é demais, velho. Eu só vou me decidir quem eu voto a partir da coluna dele. Ele que vai dizer quem você vai votar. O pior é o seguinte, o pior é que eles te dão 2 senadores pra votar. Pra escolher um já vai ser um inferno. Quer que eu escolha 2, cara, não faz sentido. Ok, vamos voltar pro Japão, viu? Chega de comédia involuntária brasileira, vamos pra comédia voluntária japonesa. Dona Maria. Não, aí a gente tava falando do Manzai, né, e aí começou, o Manzai começou a se popularizar por todo o país. Porque assim, a comédia nunca deixou de dar dinheiro no Japão. Porque mesmo em época de recessão, a área que continuou em crescimento foi a área de entretenimento, né? Então, e por isso que esses programas de variedade, esses programas de música, assim, de cantores, que são bem tradicionais. Assim, o que você vê na NHK, você vai ver em qualquer outro canal, sabe? E são basicamente a mesma coisa. É notícia, variedade e música, entendeu? E sumô. É isso que tem na TV japonesa. Né? Como a TV japonesa é legal, é bem, né? Forte. De madrugada tem anime. É isso, de madrugada você põe um anime pra gravar. Mas isso é básico. Então, e aí... É óbvio que lá a indústria deles lá é bem mais forte e tal, mas até aqui no Brasil, quanto mais difícil tiver a vida real, né, mais as pessoas se voltam pro escapismo, assim, pra comédia e tal. Aqui no Brasil, se a política estiver bem ruim, aí mesmo que os comediantes vão estar melhores, porque vão ter mais material pra usar. Pra os maiores booms da comédia japonesa surgem em momentos de crise, quando o país tá em crise. Mas é, tipo, na hora que as pessoas precisam fazer graça e tal. A diferença é que lá gera mais milhões do que aqui, mas... Que mesmo você lá em crise, ainda tem muito mais dinheiro do que a gente. É. Né? Eu queria ser um japonês em crise agora. É, que assim, é o que eles falam, né? A risada é o melhor remédio, né? Pra quando você tá se preocupando com o downsizing da empresa, ou então se suas ações que valiam R$100 agora estão valendo 1 centavo, sabe? Então, é bem essa cultura do escapismo mesmo, esse negócio de achar uma válvula de escape, né? E isso foi mais evidente, é claro, né? Na Segunda Guerra Mundial, né? Como o Manzai já é muito antigo, muito tradicional, a TV japonesa, ela começou, a transmissão de TV japonesa, né? Ela começou, foi uma das primeiras que começaram no mundo, que foi antes da guerra. Você tem o ano certinho aí? 1930 alguma coisa? 40 alguma coisa? No Brasil foi 1950, né? Foi. 50 cravado, não sei, mas foi na década de 50. É, em 1939. Caramba! Eles começaram, foi quando teve a primeira transmissão de TV no Japão, foi em 1939. E logo depois veio a Segunda Guerra Mundial, né? E isso fez com que tudo parasse, é claro, né? Inclusive, assim, porque essa cultura do manzai, do kabukicho, das geishas e tudo, isso sempre foi uma assim, cultura de entretenimento no Japão muito tradicional. Isso tinha, era muito forte, entendeu? Até a Segunda Guerra Mundial. E então você tinha teatros, muitos teatros, Do próprio Hakugo, de comédia manzai, sabe, de kabukicho, de tudo isso daí, você tinha muito isso, entendeu? Mesmo antes da era digital, o japonês já consumia muito entretenimento. E aí começou, aí teve em 1939 ter a primeira transmissão de televisão, e aí veio a guerra. E aí com a guerra parou tudo, né? Você no Japão perde e tudo mais, toma duas bombas atômicas na cabeça, e aí começa a crise, né? E começa a reconstrução do Japão ao mesmo tempo. Que depois teve o, né, o boom da economia japonesa mais tarde, quando o Japão começou a se reerguer logo depois da Olimpíada no Japão. Mas logo no começo dessa reconstrução, o entretenimento tava forte ainda e tal? Então, voltou, entendeu? Porque é que aconteceu. Porque assim, se você for, assim, parar pra pensar, às vezes a impressão que dá é que não, de repente eles estavam todos, quem sabe, se esforçando pra reerguer o país economicamente, moralmente, e não estavam se preocupando em dar risada. Mas não, né? Tipo, continuou pelo jeito. É porque assim, pra falar um pouco melhor, o que aconteceu? Pra discutir o que é a comédia hoje, existia um grupo chamado Yoshimoto Kogyo, que existe até hoje, que foi fundado em 1912, no Japão. E eles eram especializados... Peraí, existe até hoje? Eles estão vivos ainda? Não, o grupo existe. Eles são o maior conglomerado de entretenimento do Japão. Mas eles vão passando, né? Ou tem algum velhinho lá que tá vivo desde 12? Não, eles vão passando, assim. Virou uma empresa, né? Era um grupo de teatro que depois acabou virando uma empresa. Uhum. E eles existem desde 1912. E tinha esse teatro deles que começou exibindo Hakugo e tudo mais, e aí depois eles começaram a entrar mais pra esse lado do manzai, e eles eram de Osaka, e aí eles começaram a entrar mais pra esse lado do manzai, começaram a ter mais exibições, começou a ficar mais famoso, e aí veio a guerra, tudo para, né, o teatro, mais o lugar e o grupo, eles se mantiveram mesmo durante a guerra, eles não desbandaram, ninguém morreu na guerra, nem nada, eles se mantiveram ali, e depois que a guerra acabou e começou, né, a ter essa demanda por entretenimento, por comédia e tudo mais, que as pessoas estavam, né, deveriam estar meio abaladas, né, e aí eles começaram, né, aí logo depois da guerra, ou seja, eles eram um dos únicos grupos que estavam ali ainda funcionando, e aí eles começaram a difundir o manzai de Osaka pro resto do país, e junto com isso veio, né, a partir de 1951, a televisão japonesa começou a ter transmissões de novo, né, depois que acabou a guerra, e aí junto com isso eles começaram essa cultura de programas de variedade, que hoje em dia é padrão no Japão, entendeu? É assim, imagina você ter esses programas que nem o Gugu e o Faustão todo dia na TV. Todo dia. E aí eles têm esse papel que é o talento, né? Que é o tarento, que eles chamam de tarento, que são as minor celebridades, as celebridades menorzinhas que vão nos programas só pra arroz fazer graça. Que é o que a. Como é aquela dubladora? Aya Hirano. Ela virou hoje isso, né? Que a gente às vezes posta notícia lá e tudo. Aqui equivale a, tipo, Helen Gazzaroli. Renata Banhara. Gazzaroli, aquela Mari Alexandre. No talvez com um pouco mais de destaque, porque assim, como lá existem mais programas de talento. De variedade, então ao invés de um programa, uma banheira do Gugu por semana, eles participam de 10, 15 programas por semana, entendeu? Tem mais, e eles vão lá conversar sobre o quê? Porque, por exemplo, aqui eles sentam pra falar de moda, de sexo, ou pra fazer joguinho, né? Fazer umas game show. Homens contra mulheres, relacionamentos, blá blá blá. Eles conversam sobre o quê lá? Também tem muito disso, também tem muito falando disso, que nem da Aya Hirano recentemente, né? Fiz aquela entrevista falando de... velhos de 90 anos? Ela falando de que ela gostava de homens mais velhos e tudo, entendeu? E sempre tem isso também. Mas lá também tem muito essa interação com os comediantes. Então tem muita parte de fazer imitações, de fazer concurso de música, ou então concurso de trivia. Porque assim, tipo, se o emprego do cara, se o cara é um talento, porque ele vai em vários programas de entretenimento, então quando ele vai nesse programa, não adianta falar sobre a carreira dele. Porque se ele falar da carreira dele, ele vai falar dos outros programas concorrentes que ele foi no resto da semana, basicamente. Ele fala sobre situações do cotidiano, tem muito programa que fala, tem alguns programas que falam sobre animes, e também muito daquela bizarrice de mostrar coisas estranhas, inusitadas, entendeu? Tipo, a maior lupa do mundo, o grilo cor-de-rosa, essas coisas assim, entendeu? E aí eles ficam lá todos reagindo a essas situações, essas coisas que vão mostrando. A capoeira brasileira, aí fica todo mundo lá, capoeira. É, entendeu? Por isso que quando tá passando o VT, sempre tem um quadrinho lá em cima mostrando a reação deles, sabe? É isso que eles fazem, eles reagem. Ou então eles mesmos vão a campo. Assim, tinha um tão disturbing uma vez que era assim, o apresentador tiozão, com terno, ao lado dele tava a Shakira, E atrás tava tipo um coralzinho e tinha, assim, Ayumi Hamasaki, tava todo mundo ali, sabe? Todo mundo famoso tava atrás do cara. E estavam falando... É, naquele, aqueles banquinhos, né? Sempre tem três níveis de banquinhos. É. Aí ficava tipo um coralzinho de banquinho com todas as celebridades japonesas ali atrás e o cara e a Shakira. E eu não sei do que eles estavam falando, eu não esqueci o que era. Foi bem perturbador isso. É que nem quando recentemente o Nicolas Cage foi lá também, aí o nego fica lá enchendo o saco dele, ele não entende nada, eles não entendem nada do que ele fala, mas é o momento que faz a ocasião. A gente descobriu, eu descobri esses dias, mostrei pro live, que os japoneses adoram Schwarzenegger, cara. Schwarzenegger, cara. Tem uma série de comerciais bizarros. Comercial de uma bebida, não é? É, uma bebida vitaminada lá, eu vi. Que ele fez lá, cara, que comercial idiota. Ui, ui. Que coisa estranha, cara. Eu vou botar no post, pelo menos umas duas. As duas mais bizarras. Legal que o Schwarzenegger personifica a coisa do estrangeiro ridículo, né? Pra eles, é, ele é o grande estereótipo do que é um estrangeiro pros japoneses. Não, assim, lá. Ele é louro, não, forte e com cara de babaca. Não, e ele se comporta que nem um retardado mental nos comerciais. É muito engraçado. Parece que ele tem 2 anos mentais, assim, naquele corpo enorme. Muito bizarro. Não, mas aí tudo bem. Aí depois aí teve esse Yoshimoto Kogyo, que tá aí até hoje, começou em 1912. E aí depois, quando começou, né? Quando acabou a guerra, o país começou a se reconstruir. Eles dominaram o campo de entretenimento no Japão. Essa comédia de manzai se tornou padrão, eles tinham algumas pessoas famosas lá, eles tinham algumas duplas, né? Porque o manzai sempre é em dupla, né? A maioria das vezes é em dupla. Tem alguns comediantes que atuam sozinho, mas aí são poucos, né? Em comparação com as duplas. E aí teve um cara lá, um cara chamado Yokoyama Yasushi, que ele ficou muito famoso na década de 70 até a metade da década de 80. E ele era muito, muito bom nisso, as pessoas gostavam muito. E aí ele fez esse Yoshimoto Kogyo crescer e aí, entendeu? Ela se tornou uma empresa muito grande. E até em 1969, assim, eles já estavam. Já era uma empresa de sucesso, mesmo antes da entrada desse cara. E aí, depois disso, eles só começaram a crescer, contratar vários comediantes e tudo. E aí que foi que a comédia manzai de Osaka, ela se tornou padrão. Hoje, todo comediante que vai fazer o manzai, ele fala com o sotaque de Osaka, entendeu? A maior parte deles, não fala todos, mas a maior parte. Mesmo se não for de Osaka, né? Mesmo se não for. É igual os cantores de axé aqui da cidade, que todos eles cantam com sotaque baiano. E eles estão aqui no interior do Rio. Eles são do interior do Rio de Janeiro, mas eles conversam com sotaque baiano, né? Uhum. Eles falam trio lá, eles gritam com sotaque baiano. E todos os cantores sertanejos têm que ser de Goiás. Acho que se eles não forem, eles imitam o sotaque de lá também. O Yoshimoto Kogi hoje em dia tem mais de 800 celebridades na folha de pagamento, né? Eles são... Falar que Yoshimoto Kogi tinha mais de 800 anos. Eu ia falar isso, mas caraca, ele é Moisés. Tem mais de 800 celebridades. E eles são os que... Eles são o maior conglomerado de entretenimento do Japão. Dos anos 90 pra cá, a mídia japonesa fala que o Japão tá passando pelo que eles falam, que é o Arai Boom, que é a proliferação dessa galera do manzai, desses combis, que o combi é a dupla, né? Que eles vão aparecendo. Então hoje em dia tem muito, muito. Hoje em dia tem até campeonato na TV pra ver quem é mais engraçado, que é aquele... MX One lá, que é tipo assim, ele é muito, muito famoso, assim, a pessoa quem ganha, os comediantes que ganham, eles ganham contratos e tudo mais. Mas assim, é muita gente que aparece. E aí, tipo assim, o que aconteceu foi o seguinte. Você sabe por que as duplas se chamam combi? É um motivo ou não? De combo, talvez? De combo? Essa é a minha dúvida, sabe? Por que não é combo? O que é combi? São dois. Acho que deve ser um diminutivo de combination, cara. Porque o japonês adora fazer esses diminutivos. É, isso pode ser. Pode ser. Como assim são dois, cara? Tem como você ter um combo de uma pessoa só? Não, tipo, tem o... Ok. Pode ter duas pessoas, mas o combo é um só. Esquece. O processo meu de raciocínio que me levou a falar isso foi maluco demais. Eu não vou explicar isso agora aqui. Eu não quero que as pessoas ouvintes achem que eu sou perturbado. Porque ninguém acha isso ainda, né? Imagina. Todo mundo acha que a gente é muito normal. A gente tem sorte de ter chegado à 100ª edição, que não passou ainda. A gente não perdeu a 100ª edição e não desperdiçou no Goals Off, idiota. A gente sempre tem o 2.0 como marca inicial, então vai chegar a 100 ainda. É, então esquece disso. Mas eu tenho sorte, até hoje, ter mantido a minha reputação em alta, né? Menos... Não, né? Extrema risada. Menos com o Guilherme Briggs. Ele foi o único que realmente não curtiu. Chega do Guilherme Briggs, chega de falar. Bom, aí tudo... Aí... O Yoshimoto Kogyo ficou muito famoso, o maior conglomerado japonês de entretenimento, e o manzai começou a ficar muito famoso. É, tão famoso que apagou. Hakugo não existe mais. Hakugo hoje em dia só existe na NHK, existe um programa semanal, e o Hakugo tomou o mesmo nível do Kabukicho e do teatro de geishas, no nível assim de cultural mesmo. de que é uma tradição cultural que os jovens não querem mais participar disso. Então, se eu não me engano, tem um drama que é aquele... Eu não vou lembrar o nome agora, mas tem um drama que fala exatamente disso, de uma trupe de Hakugo, que é uma galera que tá tentando manter, que é um pessoal mais jovem e tudo. Hakugo é tipo o Enka da comédia? É por aí. Porque o que aconteceu foi isso. Esse Yoshimoto Kogyo, ele virou sinônimo de comédia no Japão, que eles chamam de Owarai, que é, né, o termo polido pra riso, né, risada. Então, eles apagaram todo o resto. O Manzai de Osaka, ele se tornou muito, muito importante, muito influente, nesse sentido de que ele acabou com a concorrência, tornou o padrão, entendeu? Por causa dessa entrada que eles tiveram depois da guerra, de que eles investiram massivamente em televisão e que eles começaram a treinar muita gente, esse Yoshimoto Kogyo, eles tratam isso não como uma empresa, não só como uma empresa, mas eles têm uma escola formadora de comediantes. É, quem quiser, tem um canal no YouTube que eles mostram quadros novos que eles fazem com comediantes que ainda não fizeram, né, não debutaram nem nada. E tem, eles fazem isso, né, eles geram essa galera. Então eles se tornaram muito importantes no Japão e tornar a comédia de o Manzai de Osaka a comédia padrão do Japão, né? E é isso, e até os anos 70, até o começo dos anos 80, eles tinham esse cara que era esse Yokoyama Yasushi, que ele era um dos mais famosos no Japão. Até o começo dos anos 80, tinha uma dupla, né, que é o Yokoyama Yasushi e o Nishikawa Kiyoshi, e um cara lá também que fazia manzai também, chamado Shinsuke Shimada. E aí essa galera, assim, né, o Japão tem esse conceito muito forte de que você faz o debut e depois você faz, né, você se aposenta, né, você faz a tua graduation. Então isso até com esses próprios comediantes, isso existe depois de um tempo, né. Cara, por quê? Por que o Japão precisa reciclar todo mundo? O comediante não precisa ser novo, bonitinho e poder usar mini saia. Os comediantes japoneses podem ter relacionamentos, né? Podem. Os comediantes japoneses são que destroem algumas morning musumes, né, cara? Ah, é? Como é que é isso? É tipo aquela Kagoai, depois aquela Fujimoto Miki, elas todas saíram com comediantes que aí a galera fotografou e aí, ah, meu Deus do céu, elas não são mais virgens. O Hadouken casou e tem uma filha, né? Ele casou com uma mulher? Uma mulher, né? Se ele tem uma filha. Eu tô zoando. Que Japão é tão avançado, né, cara? Sei lá. Mas o Hadouken é só um personagem, pô. É tipo o Pit Bish aqui. Sim, eu sei. Ele não é esse de verdade, sabe? Sei disso. É impossível não chamar ele de Hadouken. O Hadouken é da Yoshimoto Kogyo também. Quais os assuntos, assim, que os comediantes mais gosta. Aqui, por exemplo, no Brasil, é sexo e política só, praticamente, que eles falam. E coisas sem graça no Zorro Total, na Dômica. Eu tô falando de comédia, não tô falando do Zorro Total. Ah, tá, ok. E lá no Japão, é o quê? Eles falam mais da sociedade, eles falam mais do dia a dia, eles falam mais de política, ou é tudo misturado? Você tem ideia? Não, o Manzai é mais assim, é mais comédia de situação. Aham. Uhum. Então, você pode até começar falando de alguma... Eles falam de qualquer coisa. Eles uhum. podem falar, tem esse o Gakinoto Sky's Downtown, eles falam muitas vezes de política mesmo, e de coisas que aconteceram na semana, de arrecadação de imposto e tudo, e aí começa, né, e cria-se uma situação em volta disso. Tem uns quadros do Downtown que eles falam assim desde McDonald's até que eles falam realmente do negócio de pagar imposto. Tipo assim, eles fazem essa jogadinha sempre do boquê do descome, entendeu? Não, assim, eu queria saber assim, a gente tava falando agora da guerra, aí me veio à mente assim, eu ignorei, porque por exemplo, só hoje em dia a gente tá começando aqui no Ocidente a fazer piada com o nazismo, né? Nos filmes e tal. E os japoneses são muito mais tranquilos que os nazistas. Não, mas de uma forma geral, os comediantes de lá, eles tocam no assunto da guerra? Tipo, você já viu algum deles fazer piada com a guerra por algum motivo? Porque a guerra pra eles é assim, a guerra dentro do país é um assunto delicado. Assim, eles fazem piada com o nazista. Com certeza, mas, cara. Mas eles fazem piada com o nazista no sentido de que a gente não tem nada a ver com isso. Embora eles tivessem. Parando eles ignoram a participação deles, digamos assim. É Hitler lá, vamos fazer piada com ele. Sim. Parando pra pensar assim, o Japão é um dos países com a maior cicatriz de guerra, assim. Sim, que eu consigo imaginar, que eu consigo pensar na história recente. É uma cicatriz grande. O que eu tô falando? Eles fazem piada com isso, já viu? Ou você não percebeu? Assim, da guerra em si, eu nunca ouvi. Assim, do pós-guerra, falar da galera pobre, fazer skitzinho de pós-guerra, assim, eu já vi muito. Até em anime mesmo, eles fazem muito disso. Uhum. Agora, falar da guerra, da situação, de como o Japão perdeu e tudo mais, eles não falam, não. De bomba atômica, atômica, eu nunca vi ninguém tirar sarro de bomba atômica, entendeu? Eu acho que vai demorar bastante pra eles começarem a tirar. Ainda nasce gente com duas cabeças lá até hoje, né? Perceba como eu faço piada, porque eu não estive lá. Desculpe, Johan, de novo, continue. Não, é que aconteceu foi isso. Aí chegou nessa época no final, no final dos anos 80, e aí essa galera que já tava desde, né, desde que acabou a guerra, desde os anos 60, assim, que eles já estavam aí há muito tempo, eles começaram a passar o lugar pra novos comediantes. E teve um dos comediantes que era um dos mais famosos, que é esse Shinsuke Shimada, que ele falou que a razão pra ele estar saindo do ramo, saindo do mundo do entretenimento, é porque tinha surgido um combi chamado Downtown, que era esse combi do Matsumoto e do Hamada, que é o que é famoso, que eu conheço e que os ocidentais conhecem, porque eles são os maiores do Japão, entendeu? E esse cara, quando eles apareceram, ele falou assim: não, eu tô me aposentando porque agora chegou uma galera que tá no nível e que vai dominar esse mercado. E aí na época ninguém acreditou muito nisso, e foi isso que aconteceu, porque esses dois caras, que é os que fazem aqueles vídeos do Gaki no Tsukai, daquele, né, daquele de não poder rir e tudo mais, eles são hoje em dia, eles são as principais estrelas do Manzai de Osaka no Japão. Eles comandam, eles são os que mais ganham, entendeu? Na década de 90 todinha, eles foram as pessoas que do mundo do entretenimento que mais pagaram imposto, entendeu? Eles, tipo assim, eles ganhavam muito dinheiro. E eles, ao invés de dar o espaço pros outros e tudo, não. Como eles ainda fazem muito sucesso até hoje com o público mais jovem, eles estão aí até hoje. Porque o que aconteceu foi o seguinte: eles têm um estilo muito próprio, porque eles não foram treinados. Eles entraram no Yoshimoto Kogyo, assim, eles são do Yoshimoto Kogyo, porque era uma maneira de você conseguir participar de programas de TV e tudo mais, entendeu? Só que eles não tiveram nenhum mestre, eles, tipo assim, ninguém treinou eles, e o tipo de comédia que eles faziam era um pouco diferente da comédia de Manzai da época, porque assim, o Manzai até o final dos anos 80 era um negócio assim mais rápido, com o pessoal dando mais pancada, entendeu? Era de punchline, né? Falou besteira, pancada. E era mais light, entendeu? Quando eles entraram, eles começaram a fazer, eles pegam mais pesado, entendeu? Porque eles já começam, eles falam muito de problemas pessoais, de família, e eles a diferença deles também é que mesmo eles sendo super senpais, assim, que tipo ninguém manda neles, eles mandam em todo mundo, porque tem essa cultura muito forte no Japão, né? Todo mundo, quem tem mais tempo no mercado é sempre quem manda, e ainda assim eles se dispõem a participar do programa, que nesse programa do né, o que não pode rir, 24 horas sem rir, que acontece todo ano novo, no ano novo, imagina, é o programa do ano novo, é o programa que estreia o ano, assim, é um dos programas com as maiores audiências no Japão, e eles vão lá e se dão a cara tapa, sempre apanham, são eles que participam, entendeu? Quando não tá os dois, tá um deles. Os dois são quais mesmo? É o Careca, né? É, o Careca, que é o... E qual o outro? Matsumoto Hitoshi e o outro é o Masatoshi Hamada, que é um que é o que eles chamam de sadista, que é um cara, assim, de sadista, de sádico, assim, que é um... Dá pra pôr uma foto aí depois, eu assim... Eu sei quem é, eu vou pôr. Eu sei quem é, eu lembro desse nome, Hamada. Porque é o seguinte, o Yoru um dia, como quem não quer nada, me passa um Gaki no Tsukai. Primeira parte, assim. Aí eu vou ver do que se trata, 10 minutos de vídeo, ou 10 minutos de vídeo. Eu olho pra cima, é a primeira parte de, sei lá, 30, são 5 horas de programa, cara. Literalmente 5 horas de programa. Do mesmo programa, sim? Do mesmo programa, 5 horas. Que é tipo um resumo de 24 horas, que foi um pouco menos de 24 horas, né? Que eles passaram. Não, são 24 horas, é um dia inteiro que eles passam. Eles passam no hotel. Depende, cada ano é um. Começou com hotel, aí depois é hospital, delegacia. Nesse caso, agência especial, de jornal. Nesse caso que foi especial, que foi maior do que o normal, né? 5 horas. Normal são 2 ou 3 horas, né? É que eu acho que você tá falando, na verdade, foi o seguinte: o que você viu tinham 3 horas. São 3 horas só? Não é mais do que isso, não? São 3 horas. Não, que os outros tinham 2, e esse último, que foi o do último ano, teve 3 horas de programa. Ah, sim. Então foram 3 horas. Todo ano eles vão pra um hotel. Pra um hotel não, vão pra um trabalho. Como o Johan falou, um hotel, um hospital, um jornal, ser jornalista. Passam 24 horas lá, só que ao longo dessas 24 horas eles não podem rir. Eles dão risada, eles levam uma porra. É sempre isso? É sempre a cacetada na bunda? É, sempre só muda o instrumento, assim, entendeu? Um ano é com um lápis gigante, quando foi do jornalismo. Uhum. E quando é da enfermeira, é uma seringa gigante. É sempre um negócio assim temático. Mas é sempre a pancada. E a pancada de de verdade mesmo, é pra doer mesmo. Pois é, mas é o seguinte, a produção vai armando várias armadilhas pra eles rirem ao longo dessas 24 horas. E é interessante não só pelas armadilhas em si, que tem algumas que são muito hilares, sabe, porque você fica esperando, sabe? O que, que vai acontecer agora? Eles vão abrir uma gaveta e você já fica esperando. O que, que tem lá dentro? É muito bem feito. Cara, qualquer pessoa que cair com um videozinho desse de 10 minutos, se você assistir 5, você não vai conseguir parar até você acabar de assistir as 3. Nem que você passe, sei lá, 3 dias, foi como eu fiz. Eu dei 3 dias assistindo. Eu assistindo uma parte de cada vez, assim, aos poucos. A consciência não pesa muito. Pois é, mas não tem como largar, você não consegue largar na metade. É interessante. Eu sempre comparei muito o humor japonês, tem muito a ver em alguns aspectos com o humor do Brasil, por ser essa coisa mais de expressão corporal e mais essa coisa um pouco mais pastelão, etc, etc. Só que de lá, digamos que é bem mais criativo. As situações que eles arrumam são mais criativas. As situações que abrigam o humor lá são... É tudo muito pautado em situação, ou em situação constrangedora, ou em situação... bizarra, ou em até situações criativas, assim, bizarras/criativas. Mas é tudo bem exagerado e bem físico, entendeu? É tipo, por exemplo, o humor britânico, ele é nonsense, mas ele é contido. Nesse caso, por exemplo, tem um que eles estão no ônibus, estão indo pro hotel, estão no ônibus, e entra uma atriz, não é? Uma atriz conhecida por fazer papéis muito sérios, só que ela tá fazendo papel de uma idiota, ela fica fazendo careta, sabe? E isso é muito engraçado pra eles, sabe? Eles dão muita risada com isso. E é completamente sem noção, tá ela e um cara com roupas super coloridas. Eles estão imitando uma dupla de muito tempo atrás, entendeu? De comédia. De comédia, assim, um combi que era um cara e a suposta esposa dele, e eles passavam por situações, assim, de comédia. Eles estavam simulando como se fosse esse grupo com a mulher que era famosíssima por fazer dramas, assim, entendeu? Então fica muito engraçado. E por falar em família, nesse programa, eu não sei, eu acho que é recorrente, né? Parece ser recorrente nesse programa, que não, quer dizer, nesse programa eles puxam isso e pela forma como eles abordam parece ser recorrente nos outros, que rola muita piada com família dele, sabe? Tipo, com a ex-mulher de um, parece o irmão do outro, fazendo alguma coisa ridícula. É porque, imagina assim, eles estão há 20 anos aí, trabalhando, desde 1991 que o grupo já aparece na TV. Então são 20 anos de trabalho. Então o próprio público tem um histórico com eles. Então eles usam muita piada, assim, de situação de histórico, sabe? Assim, de tipo, ah, isso aconteceu no outro programa, ou, ah, essa é a mulher do cara, entendeu? Aquela tipo, mulher... Assim, o público conhece. Aquela mulher que tá com o Edissano do hotel, é a irmã ou é a ex-esposa de alguém? É a ex-mulher de um dos caras, do que é o mais novo lá. A ex-mulher. A ex-mulher, a piada recorrente é essa. É, em momentos do hotel, eles veem na câmera, na televisão, né? A ex-mulher de um deles no hotel com um velho de cueca. Não, é que assim, ele tipo assim, como se ele estivesse na lua de mel, entendeu? E aí ela fica chamando. Ela tinha um apelido que chamava ele o cara de Oni. E aí ela ficava chamando o cara de novo Oni. Ah, e o novo Oni é mais legal porque ele dança e não sei o que lá. E o cara vai lá e dança, entendeu? Faz essa piada de, sabe, de constranger o cara porque a ex-mulher dele tá lá tirando uma onda dele. Que medo, né? A ex-mulher dele aceitar fazer isso e tal. E... Que bom relacionamento ele tem com a ex-mulher, né? Ah, é, e sempre tem isso. Eles usam agora, mais pra, né, mais recentemente, eles estão usando muito essa comédia de referência, assim, de que o público conhece eles já muito, muito, né? Porque eles são muito famosos, né? Mas é a mulher dele pra valer mesmo? É a mulher mesmo? A mulher dele mesmo, que é. Não. Ela é comediante também, chama Tiaki. E... É o Endo, né? O nome dele é Endo, Shouzo Endo. E, sabe, eles fazem essas comédias. Aí, tipo, tem um outra vez que aparece o irmão do Matsumoto. Eles estão no hospital, aí tá lá um grupo de médicos, aí tá o irmão dele, assim, andando junto, sabe? Tipo assim, imagina, você fazendo um negócio desse, não aparece teu irmão lá do nada. Você vai dar risada na hora. Tá. Mas aí, por que, né? Por que a importância de falar do Downtown em si? É porque eles, com esse, né, com esse manzai deles, que se tornou o novo manzai de Osaka padrão, assim, que todo mundo agora copia eles popularizando demais, eles trouxeram essa cultura dos anos 70, anos 80 pra década de 90 e pra década, né, pra década atual, pra nossa década. Então, eles até hoje estão fazendo a mesma coisa, usando o mesmo tipo de comédia e fazem muito sucesso. Tanto sucesso que eles chegaram no Ocidente, né? Se você procurar no YouTube aqui no Otsukai, você vai achar milhares de vídeos, entendeu? Tem sites que todo ano que eu baixo, eu fico lá no dia 2, no segundo dia de janeiro, eu tô lá sempre esperando pra ver quando que sai, porque eu quero ver o programa do especial lá, que não pode rir, entendeu? Então... Apesar de que ainda é bastante escasso, tem muito pouca coisa subada, sabe? Tem muito pouca coisa subada. Não é que tem pouca coisa. É que assim, eu vou te falar que eu acompanho esses caras já, olha, já devem fazer uns 5 anos, assim, acho que eu já vi uns uns 5 programas desses, assim, de anual. Já teve muita gente subando coisa deles, só que eles sempre põem no YouTube. E esse Yoshimoto Kogyo, velho, eles vão atrás de tudo. Não só o Yoshimoto Kogyo, mas como as emissoras de TV nas quais eles trabalham, também tira tudo do YouTube. Então imagina, você posta, o cara tira, posta, o cara tira, posta, o cara tira. Aí é, né, não tem disponível pra download em lugar nenhum? Tem. Naquele artigo, no meu artigo lá, eu coloco alguns sites, né? Tem o Downtown. Eu vou pegar e colocar nesse post também. O Downtown Fanpage, que é um fórum e a galera põe, entendeu? Põe as coisas que eles têm já com legenda e tudo. E sempre, todo ano, na hora que sai esse o Batsu Game, né? Que eles chamam, que é o jogo de punição, né? E, sempre no dia seguinte, assim, aí depois, uma semana depois, já tem legenda. Porque tem muitos fãs. Pode você procurar essas coisas no YouTube e não achar mais, cara. Eu concordei muito com você quando você falou outro dia em algum dos casts, falou, velho, nós estamos em 2010, como que você não acha alguma coisa, né? É irritante demais, né? É absurdo, você tá acostumado a ter tudo, entendeu? Tudo que eu quiser. Você é uma criança mimada pela internet, né? Tudo que eu quiser está à distância de um clique. Eu acho um absurdo. A primeira coisa que me irrita é quando a velocidade está lenta, e a segunda coisa, quando não tem. Como assim não tem? Quando a velocidade está lenta, você espera um pouquinho que passa, né? Mas não tem, não costuma ter muita solução. Como assim não tem, cara? Não tem, não vai ter, né? Marquesa, super legal ontem. Achei um clipe dela no YouTube, não acho uma música pra baixar, não acho nada. A página da Wikipédia dela, na Wikipédia de Dinamarquesa, é pequenininha. Isso, cara. Eu não consigo entender nada que tá escrito, porque eu não consigo entender dinamarquês. Eu acho isso absurdo. Acho isso absurdo. Tá aí meu protesto. A pirataria devia ser mais fácil. Devia inclusão pirata pras pessoas, além da inclusão digital. Essa é a sua campanha? Minha campanha. Pirataria ao alcance de todos. Cara, se não fosse a pirataria, o GCast não existiria. Não, então, quer interessante de falar desses caras é isso, é porque hoje em dia eles se tornaram o símbolo. Você pode ir na Wikipédia, pode procurar qualquer artigo no Google e tudo mais, você sempre vai ver que eles sempre falam disso, porque esses caras são os representantes. E hoje em dia tá começando a surgir vários outras duplas e tudo, né? É, esse pessoal que faz o programa junto com eles, que esse, né, do Batsu Show aí, que é o mais famoso, né? Essa galera que são, tipo, são eles dois, os principais. Aí tem um outro combi, que, né, são uma outra dupla, o Cocoricó. E tem esse outro cara que é sozinho, e tem o cara que é o sozinho, que é o gordinho. Cocoricó? Ele falou. É. Oh. O nome do Kombi é Cocoricó. Mas que tem aquele garotinho, qual é o nome dele? Não. Gino, Lino? Júlio, não é o do Júlio. Não, o Lino é do Rá-Tim-Bum, não é? É Júlio. É Júlio? É Júlio. Ah, tá. O Cocoricó brasileiro. Total, todas as versões. Então, o Cocoricó da TV Cultura é o remake do Cocoricó japonês? Acho que não. Aí tem esse outro cara também, que é esse Hosei Yamazaki. E aí eles fazem, eles têm o Downtown, eles têm quase, sei lá, acho que eles têm uns 4 programas de variedades que eles apresentam. E eles sempre apresentam, eles sempre mostram novos comediantes e tudo. Então tá surgindo uma galera aí que faz uma comédia muito parecida com a deles e que é tão talentoso quanto eles. E que parece que esse pessoal aí quem é que vai assumir o lugar deles. Mas, sei lá, esses caras ainda são muito famosos, entendeu? Tipo assim, esse Matsumoto Hitoshi, ele casou ano passado, ele sempre falou que não ia casar e tudo. Quando ele casou, foi uma comoção, assim, todo mundo, como assim, o cara casou, tudo, entendeu? Então, esse último programa teve muita piada com o casamento dele, né? Muito, muito, muito. E agora ele é um pai de família, ele tem que ser responsável e tal. Não pode ter um bom emprego de verdade, né? É muito engraçado, cara. Tipo assim, eu recomendo demais. Pra mim, o humor japonês é interessante por causa dessa abordagem, assim, de ser mais direto, sabe? De essa coisa do humor físico eu também gosto, sempre gostei, sabe? Esse negócio de dar tapa na cabeça, pra mim, eu dou risada na hora, não tem jeito, entendeu? Eu gosto muito do nonsense, sabe? Da criatividade que eles têm de criar situações muito sem noção. Cara, as pegadinhas japonesas são as melhores. É tipo assim, eles humilham os caras, eles colocam os caras em umas situações humilhantes que você dá muita risada, entendeu? Cara, assim, acho que eu já contei isso no ar algum tempo pré-histórico, não sei. Uma pegadinha que eu vi uma vez, que a pessoa sentava no vaso de um banheiro público, e aí o teto abria e o chão levantava, e a pessoa ia parar no teto da cabine, com a calça real no vaso pra todo mundo ver, e tinha uma outra, era sempre assim, o programa tinha pegadinha e tinha, logo em seguida, no quadro seguinte era tipo uma evolução daquela pegadinha, a gente pega essa pegadinha que é absurda, e torna ela ainda mais absurda e fatal, digamos assim. Então tinha essa que o teto abria e o chão subia até o teto, e a pessoa ficava todo mundo ver na privada, e a evolução, a evolução dela é o seguinte: era um banheirinho desses químicos na beira da água, e a pessoa sentava no vaso. Ela não via que o vaso tava ligado num jet ski, que começava a andar, arrancava a pessoa de dentro do banheiro, e a pessoa ia sentada na privada pela água, e caía no chão, e caía dentro da água. Imagina fazendo isso aqui, sabe? Quando, sabe? Mas eles não faziam isso com o pessoal na rua, cara. Podiam até fazer o outro, mas do jet ski não, cara. Cara, a pessoa ia pra cagar, sabe? Na rua, normal. Tinha uma câmera dentro, sabe? Aparece a pessoa baixando a calça, sentando no vaso. Meu Deus. Não sei até que ponto isso é armado, até que ponto isso não é. Só sei que, assim, é ousado, cara. É absurdo. Tem um que eles, esse pessoal do Downtown que eles fizeram, tinha um comediante lá, de uma dupla, chamado Summer, e ele era conhecido por ser lolicon. Ele adorava menininhas, não sei o que lá. Aí um dia era o aniversário dele e fizeram uma surpresa pra ele. Ah, vamos fazer a surpresa pra você, fecha o olho. Quando ele acordou, ele tava no meio do Equipe 48, todas as garotas lá e tudo. E aí eles ficam tirando uma onda do cara, que o cara era lolicon. Aí vai aí, né, faz alguma coisa e não sei o que lá. E o cara, tipo, totalmente envergonhado, sabe? Imagina, né, cara? Imagina, o cara lá, a mente dele é mil funcionando, mas ele pensa, não posso aí fazer fizeram nada. Aí fizeram ele botar uma roupa do Equipe 48, dançar junto com elas. Aí depois, no final, o cara ainda pergunta, e aí, esse ainda é lolicon? Ainda acha legal isso daí, não sei o que lá? E o cara, não, acho melhor deixar quieto, não sei. Coitado, cara. É assim, eles fazem isso direto, humilham, tá ligado, cara? Tipo, eles pegaram um cara que gostava de beisebol, aí no aniversário dele, botaram ele no carro, vendaram ele. Quando ele abriu os olhos, ele tava no meio de um estádio, assim, num jogo de beisebol importantíssimo, assim. E aí fizeram ele se vestir no meio do campo, sabe? Tipo, porque japonês acha ficar pelado engraçadíssimo, né? Sim. Adora mostrar alguma coisa assim, né? Sempre dão risada disso. E aí, tipo, aí o cara, assim, do nada, veste aí o uniforme. E o cara não sabia jogar beisebol nenhum e botaram ele pra jogar. E o cara lá com uma cara de bunda, assim, sabe? Tipo, porra, é, realizamos seu sonho de nada, não sei o que lá. E sai todo mundo andando, sabe? Deixa ele lá sozinho. Exato. Adoro o humor autodepreciativo. Eu vou colocar links e todos os links que eu puder colocar no post. Ô Darko, ô Johan também, você sabe alguma piada de japonês? Não. Okay, piada de japonês? Não sei, piada de japonês, tô jogando no ar aí. Não é um programa sobre humor japonês, que tem piada de japonês, tem que ter, né? Eu não sei nenhuma, cara. Eu também não sei, eu sei muitas de negros, né, mas não posso falar. Pois é, tem a Welcome to Jamaica, eu adoro a Welcome to Jamaica. Qual é? É o seguinte. Olha, ó, vocês já mexeram com o goiano, com o mineiro, agora se eu mexer com o negro, vocês estão querendo ir preso, né? Só pode ser, né? Não, que é o seguinte, tinha um cara no banheiro. Não, não quero ouvir, me desconecte. Tinha um cara no banheiro, né? E ele gostava muito da namorada dele, que se chamava Wendy, e ele tinha tatuado o Wendy no pênis dele. Aí ele tava lá fazendo xixi, né? Ele olha pro lado, olha pro negão, tá lá, o nome do negão também, o Wendy. Ele vira pro negão e fala, pô, que legal, você também tem uma namorada chamada Wendy, né? Ele, não, pera só um minutinho. Não sou mexer, tal, cresceu. Aí parece escrito, Welcome to Jamaica, have a nice day. Ah, então, tá vendo? Essa não é uma piada de negro que tá depreciando os negros, tá até falando bem dele. Pois é. Todas as minhas depressivas. Então. Nossa, foi tão sem graça essa. Eu sei. Eu queria muito de japonês. Mas eu gosto dela. Ela é bonitinha. Tá, ok. Na verdade, assim, eu não sei nenhuma piada de japonês que seja boa, entendeu? Não tem nenhuma que seja engraçada, nem nenhuma que seja sem graça e por isso mesmo é engraçada. Eu não sou um cara de piada. Não costumo achar graça em piada. Ah, eu acho pra caramba. Por isso que as minhas favoritas, elas não têm graça. Eu gosto do conceito dela. Eu não acho graça não. Eu adoro piada. Adoro livrinhos de piada. Tipo, Ari Toledo? Caralho! Costinha. Eu tenho lá em casa um livro de piadinhas do Costinha. Cara, aí eu levava tudo pra escola. A gente ria muito. E você tinha amigos na escola? Hã? Você tinha amigos na escola? Eu tinha amigos, cara. Eu tinha um grupo. Sério? Um grupo, vai. Eu tinha um amigo e umas e as garotas, né? Ah, tá. Andava com as garotas. Eu tinha sempre o esquisito, igual a mim, e as garotas. Isso que vocês estão fazendo é manzai, né? Só falta o tapa na cabeça, né? Quem tem que bater em quem? É, quem foi? Tsukome, quem foi Bokê? Acho que o Tsukome geralmente é o Mike, né? Que mandou o Live Deal parar, né? Então, o Darkonix okay, que mandou o Live Deal parar. Ele foi bater, então? Hã? É, devia te dar um tapa na cabeça, né? Pá! Peraí, não! Se você tinha amigos, tá, dá um tapa na cabeça. Não, para de brincar, chega. Não engraça isso, não. Então é isso? Chega? É, chega de comédia. Eu tô achando interessante. Por que esse programa não foi engraçado, assim? Porque não é comédia. Cara, nós não somos pessoas engraçadas. Você devia ter falado umas piadas. Eu não sou. Eu não sou uma pessoa engraçada. Eu também não. É, eu também não sou uma pessoa engraçada. Isso é hilário. A gente ri com a sorrisada. Tá, porque eu fico rindo o tempo todo, só então, isso. Então isso te torna uma pessoa. Eu já ri o programa inteiro, então. Eu gostei do Serra Comedor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Seja educado, cara. A gente não sou nada pra você. Vocês não deram tchau, por que eu tenho que dar tchau? Eu não ouvi vocês falando tchau. A gente não falou tchau. Só eu que tenho que dar tchau. Então tchau. Viu? Ele tem técnicas avançadas de manzai, né? Ele dá um counter bokeh na gente.